Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A tristeza de Jeremias. Eu sou aquele homem que viu aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe, e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio por todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou-me com cascalhos meus dentes, abaixou-me na cinza. E afastastes da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra, e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assenta-te solitário e fica em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, e provemo-los, e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste, cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste, cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Como escória e refugo nos puseste no meio dos povos, todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. Torrentes de água derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me caçam, os que sem causa são meus inimigos, cortaram-me a vida na masmorra e lançaram pedras sobre mim, águas correram sobre a minha cabeça, eu disse, estou cortado, invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra, ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro e ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas, pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa, viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim, ouviste a sua afronta, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, os lábios dos que se levantam contra mim e os seus desígnios me são contrário todo dia. Observa-os ao assentarem-se e ao levantarem-se. Eu sou a sua música. Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirá e os destruirá debaixo dos céus do Senhor.